site oficial do Arrocha. Eu aventurei meu coração em outros mares, e fui longe o suficiente pra entender que o destino de um homem tem um nome, e por isso que eu voltei pro meu lugar. Não pra tentar te convencer e se mostrar que eu mudei e enxerguei por tanto errar. Tantas vezes te ouvi me falar. Eu não dei um pingo de atenção, eu sei. Por tantas vezes de joelho te encontrei, pedindo para eu não deixar outro alguém te levar. Cheguei por tanto errar, tantas vezes te ouvi me falar.